quero prato. Ai, que vida triste tanto é. Um papel ali, e quando o dia acaba, o sapo ainda está no meio. Um papel aqui, um papel ali, fala pra meia-noite que ele está com o saco cheio. Ai, que vida triste tão cruel. O homem que apanha papel, a sua profissão é um buraco. Só pode ir pra casa depois de encher o saco. Ah, que vida triste tanto é. O homem que apanha tá feio. A sua profissão é um buraco. Só pode ir pra casa depois de encher o saco. Um papel aqui, um papel ali, e quando o dia acaba o saco ainda está no meio. Um papel aqui, um papel ali, só lá pra meia-noite que ele está com o saco cheio.